E tem muitas empresas que estão já fazendo isso. A pessoa pega uma licença chamada de licença paternidade, que é o PET. E esse é um assunto que a gente trouxe hoje, perguntando para as pessoas o que achou disso, dessa iniciativa já colocada em prática por muitas empresas por aí. A senhora pegaria uma folga dessa para cuidar de um cachorrinho, por exemplo? Ah, se eu trabalhasse fora, até pegava, né, Leo? Até pegaria, né? Pegava. A senhora tem animal de estimação em casa? Eu não tenho, mas a Cláudia tem um que é igual um filho para ela. Ela cuida dele com muito carinho, assim. Nossa, vida do céu. E dá um trabalho, é ou não é? Eu chego lá de manhã, ele está dormindo na cama dela. Olha aí. Aí eu pego e falo assim, moço, vamos ver, vamos, sai daí que eu quero arrumar a cama. Aí ele fica Ô despreguiçando, cidadão, ô sabe? cidadão, ô hóspede, tá na hora, né? Aí quando é ela vai, pega ele lá, não sei o quê, não sei o quê, e põe lá no sofá, cobre ele, sabe? Agora eu não, falo, vai, dá um jeito, vamos, sai que eu quero arrumar a cama. E ele sai assim, tadinho, todo despreguiçando, sabe? E a Cláudia, quando fala pra ele assim, quando ela vem aqui em casa, ela fala assim, vamos na casa da avó? Aí que ele sai assim, já fica esperando, sabe? Entendi. Ele sabe tudo, Léo. Ele só não sabe falar, né? Eu sei. Falar ele não sabe. Mas ele sabe de tudo, né? E lá todos eles têm muito amor nas criações, sabe? Eu sei. Então tem uns cachorros que ficam lá na oficina, e um dia desse um carro passou e matou uma cachorra por Meu nome de Deus, Ana. olha Vixe, só. mas meu neto chorou tanto, tanto. Imagino. Por causa da cachorra, Se fiquei com apega tanta muito. dó dele, sabe? Ele tinha foto com ela no colo, sabe? Então, Léo, se eu trabalhasse fora e eu pegava. Tá aí. Eu pegava. Obrigado, dona Maria. Um bom Nada, dia para a Léo. senhora. São 9h31, também no telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Antônio de Budas Artes. Antônio de Embu das Artes vai falar também. Pois não, Antônio, diga aí. Sobre essa pesquisa, rapaz, por que você criou essa invenção, hein? Como que é? Quem criou essa invenção, hein? Algumas empresas estão adotando esse método, esse Eu mesmo sistema. fosse patrão, não daria não, viu? Fala a verdade. Se você fosse um patrão, tivesse uma empresa, a sua Não daria empresa não. Isso aí não é frescura entraria pura, viu? nessa. Isso é frescura porque animal não pode ser tratado como gente. Tem condições. Aí. E hoje em dia querem tratar cachorro melhor do que gente, viu? Não, mas tem muitos por aí que tem uma situação bem privilegiada, né? Eu acho que tem mais tratamento melhor do que as pessoas, não pode ser assim. O ser humano está sendo maltratado, que é animal. Eu não daria solução a ninguém, esse papel. Daí, se fosse ele o patrão, Não, não daria. essa iniciativa não vingaria na empresa dele. Se botar para fora a pessoa, viu? Tá certo. Eu vou inventar isso aí. Sua opinião. Muito obrigado pela participação, Antônio. Bom dia. São 9h32. A gente faz uma pausa na pesquisa. Mas você que está aí ouvindo, quer falar também, quer dar sua opinião, pode ligar ou manda aí no nosso WhatsApp. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Uma adolescente nos escreveu pedindo conselho. Ela namora um rapaz de 10 anos mais velho. Eles querem se casar, mas os pais dela são contra e vivem apontando os defeitos do rapaz. Como regra geral, nossos pais, além de serem mais maduros, querem o nosso bem. E se eles falam com a autoridade do exemplo e da experiência própria, merecem a nossa atenção. No caso dessa jovem, os pais realmente apontam comportamentos preocupantes no rapaz. Mas a posição dela é que ele vai mudar depois de casar. Uma dica para quem vai se casar: o casamento não muda ninguém. Os defeitos e comportamentos que você vê agora provavelmente continuarão depois do casamento. Talvez até se acentuem por causa do comodismo natural do homem depois de se casar. Portanto, olhos bem abertos ao presente para você se preparar para o futuro. Ou talvez decidir que não é esse tipo de pessoa que você quer. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. Agora são 9 horas e 34 minutos. A notícia com você, Marcela França. Olha, Léo, na Avenida Politécnica, na zona oeste da capital paulista, a vida de motoristas e pedestres tem ficado difícil, com muitos semáforos de trânsito sem funcionar. No trecho mais movimentado da via, próximo da Universidade de São Paulo, da USP, 5 equipamentos estão quebrados ou desligados. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET de São Paulo, afirma que os equipamentos estão com defeitos, sempre por causa do crescente número de furtos de fios dos semáforos. Segundo a CET, só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 3.400 registros de furtos de roubos e vandalismo nos equipamentos, um aumento de 47% na comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, o tempo médio de reparo ficou comprometido por causa da dificuldade de reposição dos materiais danificados. Vale ressaltar, Léo, que segundo a CET, mais de 231 quilômetros de cabos de cobre foram necessários serem reparados por conta dos aumentos nos furtos deste material em toda a capital paulista. E quando um semáforo desse dá problema, imagina uma via assim muito movimentada. Ontem, por exemplo, a Juscelino Kubitschek com a Faria Lima. Até chegar o pessoal da CET ali para começar a monitorar o trânsito, imagina o transtorno ali. É bem complicado. E isso causa um grande transtorno mesmo na vida não só dos motoristas, mas como dos pedestres também, que muitos Sim. correm risco. O pessoal não consegue atravessar porque os carros não deixam. É verdade. Aí acabam acontecendo os acidentes e até as mortes, né, durante nos acidentes de trânsito envolvendo essas questões aí de falta de semáforo. Léo, daqui a pouco eu volto para falar. Você lembra daquele caso da Zona Leste, daquela escola infantil na Zona Leste de São Paulo, onde algumas crianças foram gravadas, né? Sim, sim. E viralizou nas a redes sociais amarradas. A diretora foi presa e tal. Exatamente. Esse aí, esse caso. Vou falar sobre um desdobramento desse caso que está acontecendo hoje aqui em São Paulo. Daqui a pouco você volta com detalhes desta notícia. Até logo mais. 9h36. A série Reis está de volta na Record TV. Com novos episódios, conflitos e grandes desafios para Saul. Não fui eu que pedi para estar nessa posição. Afinal, muitos querem reinar, poucos querem obedecer. Anote aí, a partir da próxima quarta, 21h, você acompanha um resumo da primeira e segunda temporada. E no dia 10, estreia a terceira temporada de Reis na Record TV. Trazendo informação, alegria e, claro, o melhor da música especialmente para você. Agora são 9 horas e 37 minutos, continuando, a pesquisa está valendo. Telefone Record 3661-6727 ou 3661-6737, você pode ligar e pode dar a sua opinião aqui no nosso programa. Tem as pessoas comentando já aqui através do nosso WhatsApp. Bom dia. Alô. Léo, bom dia. É a Lúcia de novo. Olha, eu tenho uma cachorrinha aqui em casa. Eu peguei ela da rua. Ela não demorou a se acostumar comigo, não. Por quê? Depende de como o animal é tratado. Eu acho que não tem necessidade dessa folga, não. Sabe, eu sempre protegi os animais. Hoje, já não tenho mais condições de sair levando água e comida para os que estão na rua. Eu estou com 83 anos, tenho dificuldade para caminhar, mas estou aqui, ligada no Facebook, ajudando de toda maneira que eu posso, estimulando o pessoal do resgate a resgatar esses animais que estão jogados na rua, que eu acho que deveria existir uma lei de castração, porque os bichinhos sofrem muito, não é justo. A gente vê cachorrinho sofrendo, às vezes com tumor, com sarna, com uma infinidade de doenças. carrapatos, meu pai de misericórdia. Se o povo se unir, que é difícil, e ajudar, as coisas vão melhorar um pouco mais. Obrigado, meu amigo. Valeu, bom dia, meu abraço. Agora são 9h39, telefone, bom dia. Bom dia, Léo. Quem está falando? É a Rose de Osasco. Rose de Osasco vai dar a opinião dela. Tudo também. Tudo bem, Léo? Tudo bem, graças a Deus. Concordo plenamente, viu, Léo? Você, com a pesquisa. Você é a favor dessa lei? Claro. É, de isso se transformar numa lei, no caso. Ô, Léo, mil vezes um cachorro do que um ser humano. Mil vezes. Então, os cachorros, Léo, precisa, então, tem que levar no veterinário, tomar vacina, tosar, comprar ração, muitos, né? Aí, quando tem doente, tem que levar no veterinário. Então, como que faz, né? Tem que ter mesmo. Você tem em casa, que animal você tem aí? Eu tenho cachorrinha pudo, Léo. Microtói pudo, aquela pequenininha. Sim. Como é que foi a adaptação dela quando você pegou ela pequenininha? Como é que não, foi? Léo, eu ganhei do meu namorado na época. Sim. Nós fomos buscar lá no Ipiranga a cachorrinha. Entendi. A mulher vendeu por R$600. É microtói pudo original a cachorrinha. Então, no começo, ela estranhou, né, Léo? Porque ela, a mulher tinha mais duas cachorrinhas. Aí ela vendeu, né, essa. Aí ela veio no carro, né, aí ela vomitou um pouco no carro, né, por causa da distância, né, Léo? Eu moro em Osasco, a cachorrinha busca lá em Ipiranga, né? Uhum. Aí no começo ela chorou um pouco, porque ela estava acostumada com o cachorrinho, né? Aí a mulher falou assim, ainda falou assim, ó, Rose, se você fosse comprar essa cachorrinha em outro lugar, você ia pagar mais de R$1.000. A cachorrinha original. Aí nós fomos buscar, ela deu banho, bonitinho, parecia um bebelô, Léo. Linda. Então, ela chama Belinha, Léo. Belinha. Agora, Rose, se você trabalhasse hoje numa empresa, você faria uso desse benefício, se pudesse? Ou você teria algum receio de tirar essa licença para cuidar da Belinha? Claro, tirava. Claro, eu tirava mesmo, Léo. E outra, eu tinha duas cachorrinhas. A outra, a princesinha, morreu. Aí ficou só a Belinha, mas a princesinha era pudo também. Sim. Aí dá banho, Léo. Eu levo para tosar, em três meses, leva ela para tosar, compro ração. Então, ela sabe tudo, Léo. Cachorrinha dócil, sabe tudo, tudo. Eu vou na feira, eu levo ela. Eu vou no banco, eu levo ela. E é a sua companhia aí, né? Ixi, eu ia até no mercado, eu levava ela. Tem aqui onde vende bomboniere, vende salgadinho, essas coisas. Os meninos adoram ela, já conhecem. Léo, você trouxe ela? Ontem eu dei banho nela, Léo. Eu dou banho nela toda semana, levo os paninhos da caixinha, os cobertorzinhos dela, ponho outro. Igual criança, sabe tudo, ela sabe tudo. Ela sabe na hora que eu saio ontem, eu falei assim, a mãe já vai levar você. Eu saio, ela é a primeira coisa do portão. Ela primeiro, ela sabe tudo, tudo, cachorrinho, espécie, e todo mundo já pediu ela. Então, dá a Belinha pra mim, dá a Belinha pra mim. Eu falei, não, a Belinha não dou a ninguém. Sem chance nenhuma. Obrigado, Rose, pela participação. Bom dia pra você. São 9h43. Continuando, outra opinião também através do telefone. Bom dia. Oi, Léo, bom dia. Quem tá falando? É a Aparecida de Veloso. Opa, você vai falar e eu vou te ouvir agora. Vamos lá, o que, que você me diz? Léo, eu acho que essa pesquisa, não, essa coisa aí de... que eles estão falando aí de... Como é que é mesmo? Pegar uma licença, né? Igual tira licença paternidade, a maternidade. Seria a chamada licença paternidade, que é do pet. Para cuidar, Léo, do pet, sim. Léo, eu acho que isso é bobagem, Léo. Eu acho que isso aí não vai para frente, não. Eu acho que esse vereador que fica vendo esse negócio aí, ele devia dizer outras coisas, na né? Verdade, na verdade, assim, isso não é uma iniciativa ainda que pode virar projeto de lei, coisa do tipo, não. Isso aí está sendo adotado por algumas empresas, por iniciativa da empresa mesmo, que oferece esse tipo de licença para os seus funcionários, colaboradores que quiserem tirar Não são todas as empresas, algumas empresas que estão aderindo a essa iniciativa também. Ah, então agora entendi. Ah, eu acho que isso aí não vai para frente não, Léo. Eu penso assim, a gente tem mesmo que cuidar bem dos nossos bichinhos, né? Por que tirar isso aí, licença paternidade? Ai, pelo amor de Deus. Mas né, você Léo, acredita que tem, por exemplo, pessoas hoje em dia que faltam ao trabalho para levar o cãozinho no médico, no veterinário? Sabia disso? Léo, eu acho que eu acredito sim, porque eu tiro por mim, né? Eu tenho muito amor pelos meus bichos. Eu tenho lá o Negão, a Cacau e também tenho um gatinho, que é o Bruce. Léo, eu tenho muito amor. Eu acredito que as pessoas até faltam. Se fosse no meu caso, eu faltava sim, se eu estivesse trabalhando. Sim. Para levar meu cachorrinho. Às vezes o cachorrinho está doente em casa. A pessoa sai para trabalhar, deixa o cachorrinho doente em casa. O rendimento dela no trabalho vai ser péssimo. Ela vai estar preocupada com o cãozinho. Poxa vida, como que será que está meu cachorro? Porque a maior alegria da pessoa é chegar em casa e o animalzinho e recebê-lo com toda aquela energia, com toda aquela alegria, disposição. Só que quando ele está doente, o cãozinho ou mesmo o gato, ele fica deitadinho. A pessoa chega e ele está lá deitado. Nossa, não tem reação nenhuma. Eu fico pensando no meu cachorro quando fica doente. Eu entro em pânico, eu corro e já levo para o veterinário. Léo, é verdade. Eu fico mal preocupada. Eu mandei castrar o gatinho tem pouco tempo. Léo, paguei tão caro. Não só na castração, porque ele ainda é, né, Peralta? Ele sai muito na rua. Aí ele saiu na rua e brigou. Ele brigava muito por causa de gata, né? Sim. Aí o gato machucou, outro gato machucou a orelhinha dele. Léo, eu falei, minha nossa senhora, catei ele, levei no veterinário. Aí gastei o maior dinheirão pra curar a orelha e castrar. Ainda bem que, graças a Deus, meu filho me ajudou a pagar, né? Sim. Eu paguei a consulta e a castração e ele pagou os remédios, mas ficou mais de R$500, Léo. Só isso aí. E fora a Cacau, é vacina. A Cacau, a minha cachorrinha, ela é tão... Eu amo tanto ela, Léo. Você acredita que ela dorme até na minha cama? Ai, uma agora aqui em Biúna e ela dorme comigo na minha cama. Então tá certo. E tem um Negão também, um Negão que eu adotei ele da rua, que eu peguei ele da rua. Ele dorme dentro de casa, ele tem a caminha dele e tudo. Nossa, quando tá frio, meus cachorros não dormem pra fora e no calor também não. Nossa, eu tenho o maior cuidado com meus bichos, com o gatinho. Agora eu tô aqui em Biúna, Léo, e eu já tô mandando mensagem pro meu filho. Todo dia, prende o Bruce. O Bruce é o gatinho, né? Ah. Ele gosta muito de ficar na rua. Então, eu falo, eu prendo ele de noite. De noite eu ponho ele pra dentro de casa e fecho as portas, por causa que senão ele escapa. Aí eu já falo pra ele, Fábio, pelo amor de Deus, prende o Bruce. Tô morro de medo de o Bruce ser atropelado. Entendi. Aí eu tenho amor, muito amor. E eu gostaria que todo mundo também tivesse tanto amor nos bichinhos. Mas, assim, de... pedir licença, especialidade, né? Eu acho que não precisava, né? Se a pessoa vê que o bichinho tá doente, também falta no serviço, leva no veterinário, depois, no outro dia, vai trabalhar, não é? Obrigado pela participação, um abração para você, tá, querida? São nove... Tá bom, Léo, obrigado, beijo! Beijo, 9h48, continuando, mais gente no telefone. Alô, bom dia! Bom dia, querido amigo Léo Miranda. Tudo bem, querido? Bem-vindo ao programa. Um abraço para você. Outro para ti também. Eu estou sempre bem-vindo aí, porque a gente sabe que os amigos estão na Record, né? Vamos lá. Tudo bem, Léozinho? Eu mandei aí uma foto minha no seu Face. Dá uma abridinha que você vai ver o que, eu vou te perguntar. Pois vamos lá. O que, você me diz aqui na pesquisa hoje? Eu acho que realmente as empresas estão sentindo que nós humanos aprendemos a amar os animais. Eu, desde menino, sempre tive animal em casa, né? Sempre tive um cachorrinho, era o Dick, era o Thor, era a Maia agora, enfim, sempre tivemos cachorro, né? Esse da Maia hoje é da minha filha, mas fica em casa também. Eu acho que o cidadão é aquilo que você falou. É como se fosse um filho seu, né? Que não está passando bem, como é que você manda ele para a escola? Você manda ele para a escola, você está em casa ou no trabalho, preocupado. Será que está acontecendo? Como é que ele está? Como é que eu faço? Um cachorro é a mesma coisa. Eu jamais deixaria um cão em casa doentio sem ter sido medicado por um veterinário, por coisa semelhante, que é o que a gente tem que ter feito. Eu acho que a ideia dessa empresa é excelente. Tomara apareça aí um vereador, né, alguém capacitado em fazer lei, para que realmente torne isso em lei. Porque você veja bem, existem inúmeros, centenas de animais abandonados. Eu, por acaso, ali na Ministro Rocha da Azevedo, esquina da Avenida Paulista, Léo, tem lá um casal morando na rua, exatamente próximo ao parque. Sim. E eles têm 5 cachorros. Eu já adotei uma vez por mês, eu levo um saco de 20 quilos de alimento para eles. São cachorros lindos, rapaz. Dá dó de ver. Tem um lá que já me conhece, inclusive, no dos cachorros. Eu acho que ele está morando com essa gente. É verdade, cara. Ele me conhece. É impressionante. Tem 5. E o menorzinho dele vem como quem diz, opa, meu rango chegou. Eu acho, Léo, que assim como está faltando amor com essas pessoas que moram na rua, está faltando sensibilidade do ser humano para os idosos, para as crianças, para as faixas de pedestre, também falta muito mais do que para os animais, né? As pessoas não ligam para isso, não. Quem tem coração bom, isso não é jogar confete, mas quem tem coração bom protege toda essa gente, né? Essa pesquisa de hoje, inclusive, devia aparecer aí o Barroso, que é um cara de tremenda sensibilidade, não é não? Obrigado pela participação, um abração para você, um bom dia, bom trabalho. Tamo junto, igual para ti. Valeu. São 9h51, opinião agora no WhatsApp. O que o pessoal está falando aqui? A turma do Zap está comentando o assunto. Bom dia. Léo, bom dia. É a Lourdes de novo. A Lourdes já falou. E agora? Oi, Léo. É Miralda. Agora é a Miralda. Léo, só vou te dizer uma coisa. Eu amo os animais. Eu tenho um cachorro. Sempre tive cachorro. Vai embora um com 14, 15 anos, vem um outro e assim por diante. Eu tenho uma cachorrinha que veio para mim com 3 meses, ela está com 4 anos. Ela dorme comigo na minha cama, nos meus pés. E ai de alguém que reclamar. E o recado é o seguinte, quem não gosta de cachorro, não venha na minha casa. É simples assim. Um beijo, tchau. Obrigado, Miralda, né, fazendo um comentário. E agora, quem fala? Oi, Léo, equipe, ouvintes, para todos um bom dia, uma feliz quinta-feira. Léo, tô eu aqui de queixo caído com esse negócio de pet eternidade aí, pet sei lá mais o que, que eu não entendi muito bem. Léo, o que que falta inventar mais? Quer dizer, o homem trabalha, vai lá, pega um animalzinho, adota, aí fica em casa uma semana. E sobra para quem? Para as mulheres, porque aí aumenta o serviço, porque o homem está em casa e ainda vai cuidar do cachorrinho. E a semana dela, como é que fica? Não fica, né? Porque ela está dentro de casa, ela não trabalha. Vai sobrar mais serviço para as mulheres, viu, Léo? Porque homem é que nem filho, pega os cachorrinhos e põe larga para as mães cuidar. Tá bom, Léo? E vou indo para o Parque São Domingos. Um bom dia para todos. Oi. São 9h52. E agora, quem fala? Bom dia. Bom dia, Léo Miranda. Então, eu tenho 4 aqui dentro de casa, né? Fora os que vêm lá embaixo para comer. Aqui tem a Safira, o Tico, o Jubileu e o Veludo. Tudo aqui dentro de casa, né? Sai, eles são livres e soltos para passear, né? A Safira é a mais quietinha, mais boazinha, castrada. O Veludo e o Jubileu também. Eu adoro gato. Eu já tive cachorro, sofri muito quando ficou doente e morreu meu bichinho. Eu fiquei muito triste, sabe? Quando acontece alguma coisa, a gente gosta muito dos bichinhos, dos animais, né? Quem não gosta dos animais, das plantas, da natureza, não gosta de si próprio, né? São 9h54. E agora, quem fala? Oi, Léo. É a Aparecida do Jardim Veloso. Ela falou, Léo, ela falou ao vivo. Ela falou agora ao vivo, através do telefone. Então, a gente faz uma pausa aqui, vamos ao Brasil Notícias. Mas eu volto já já. Temos mais algumas opiniões e a gente coloca no ar já já. Fica aí. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação, Cíntia Cardoso e Marcela França. Confiança do comércio avança pelo quarto mês seguido. Covid-19 afetou 3 vezes mais crianças que a soma de outras 14 doenças, segundo a Fiocruz. Vila de 350 casas modulares de 18 metros quadrados receberá a população de rua em São Paulo. E acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em todas as capitais do país. A confiança do comércio avançou pelo quarto mês seguido, de acordo com uma nova pesquisa do setor. Isso é reflexo do consumo represado durante a pandemia. A outra boa notícia é que os empresários do segmento planejam contratar mais, principalmente no segundo semestre do ano, pensando em datas importantes como o Dia dos Pais, o Dia das Crianças e o Natal. A economista da Confederação Nacional do Comércio, Isis Ferreira, falou à Record TV sobre os dados. E é uma boa notícia, né? Porque a gente viveu aí, desde março, abril de 2020, momentos muito tensos para todos nós, mas principalmente para o comércio que foi considerado não essencial, que precisou fechar as portas durante 4 ou 5 meses e que sangrou mesmo. Então agora essa retomada está mostrando aí que o varejo tem uma possibilidade de retomada e a própria alta das vendas está corroborando isso, né? Entre os setores do comércio, o mais confiante é o ramo de vestuário. Seria um reflexo dos resultados neste ano, já que as vendas do segmento cresceram quase 24% de janeiro a maio. Um levantamento realizado pelo Observatório da Saúde da Infância da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, apontou que entre os meses de 2020 e 2021, a Covid-19 foi a responsável pela morte de 539 crianças na faixa etária de 6 meses a 3 anos. Este número representa um total 3 vezes maior que o de óbitos causados por outras enfermidades, nas quais existem vacinas durante os últimos 10 anos. Pesquisadores ressaltam que tanto nos Estados Unidos quanto na Argentina, a aprovação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 neste grupo de crianças zerou o registro de intercorrências graves, óbitos e outros problemas graves relacionados à infecção. A cidade de São Paulo recebeu na última quarta-feira parte do total de 350 unidades de casas modulares de 18 metros quadrados que abrigará pessoas em situação de rua na região central da capital paulista. O projeto, que é inspirado em iniciativas nos Estados Unidos e na Europa, tem o mês de setembro como data prevista para que as primeiras famílias comecem a residir no local temporariamente. As unidades são semelhantes a containers e são compostas por banheiro, quarto e espaço para cozinhar. A proposta é que funcionem por cerca de 1 ano. Previsão do tempo. E acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todas as capitais do Brasil. Começando pela região sudeste do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os termômetros registram até 28 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura não passa dos 26, enquanto em Vitória, os termômetros chegam aos 29 graus. Na região sul do Brasil, é perceptível um aumento na temperatura. Em Porto Alegre e em Curitiba, a máxima será de 26 graus, com possibilidade de chuva. Em Florianópolis, os termômetros registram até 27 graus. No centro-oeste brasileiro, o clima segue quente com alerta para queimadas. Cuiabá registra 36 graus. Campo Grande e Goiânia alcançam a casa dos 32. Em Brasília, os termômetros não passam dos 27 graus. Na região norte do país, o cenário se repete. Porto Velho deve chegar aos 37 graus. Rio Branco, Manaus e Palmas registram até 35. Já Macapá e Belém marcam 33 graus, enquanto Boa Vista não passa dos 29 graus. E por fim, no Nordeste brasileiro, apesar do calor, há possibilidade de chuva em pontos isolados. Maceió e Aracaju registram 26 graus. Salvador, João Pessoa e Recife chegam aos 27. Fortaleza e Natal apontam 30 graus. e os termômetros em São Luís marcam 31, enquanto em Teresina chegam aos 34 graus nesta quinta-feira. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se vai viajar pelo Brasil, indique onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Eu fui convocada a primeira vez para a seleção brasileira. Foi uma emoção muito grande quando eu ouvi o hino a primeira vez. Eu sou durona, mas ali na hora eu chorei. Minha filha me ligou e falou assim, pai, dá uma olhada aí no Facebook. E que eu vi ela na lista da seleção brasileira. Por que tanta emoção? Porque ela realiza um sonho dela e um sonho meu. A gente foi jogar o Campeonato Sul-Americano na Colômbia, que a gente foi campeão. Eu sou oposta, eu sou atacante, eu ataco pelo lado direito da rede. Mas existem os rodízios, então acabo atacando em outras posições também. Tenho que bloquear, defender e sacar também. E eu achei o amor no vôlei, eu amo o que eu faço de paixão. Eu sou Ana Paula Borgo, sou uma mulher de personalidade, uma guerreira. Por isso eu nunca desisto dos meus sonhos. Eu sou jogadora de vôlei. Eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouuniversal.com. Bom dia. E continuando com o programa, né? Mais opinião chegando aqui sobre o tema de hoje. Quem vai falar agora? Vamos ouvir mais um comentário. Bom dia. Bom dia, Leozinho, meu amigo. Bom dia a todos a Record, todos os ouvintes.